posso ter. Eu fico imaginando. Se me faltar coragem, fico te esperando. Não sei até quando, mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Vou ficar aqui sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria e meu sorriso na sua mala. Ouvi bem, será que não cabeu nessa mala aí também? Satisfação mais do Brasil, Frank Tavares. Mas ficar te imaginando não vai adiantar nada. Vou ficar aqui sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria e meu sorriso na sua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem. Será que não cabeu nessa mala aí também? Eu não tô bem. Será que não cabeu nessa mala aí também? São Paulo!